sem destino final. Depois os ventos mudam e bate aquela solidão. O tempo envelhece sem pedir perdão. E vida é assim. Veja as folhas no jardim. Sem fim.